sempre sou pisado, sou completamente sujo, culpa do ser humano que me deixa sem refúgio. Em cima de mim são sempre jogado lixos, em cima de mim sempre escorre mijos. Apesar de tudo eu não fico aí reclamando, mas sempre contra mim os caras tão protestando, falando que eu tô maltratado, cheio de buraco. Quem vê pensa que quando eles passam eles falam: sou cortado e levado pra fora do país, depois volto mais caro e os caras falam: o que eu sinto, não quero que você sinta, porque toda hora o infeliz tá sujo de tinta. Geral sabe o que é, porque sempre foi assim. Tô no mundo se apoiando e encostando em mim, desde o início que comecei a existir. Só vão se tocar quando vê que eu vou explodir. Ainda é tempo de mudança, não perca a esperança. Apaguem as lembranças dos sujos e escrotos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. Ainda é tempo de mudança, não perca a esperança. Apaguem as lembranças dos sujos e escrotos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. Vejo coisas piores e ainda acho um absurdo. Olho na cara todo dia dos que são corruptos. Eu sou aquilo que vai, mas também retorna. O único que vê quem é que te suborna. Não vejo nada subindo, só estou decaindo. Culpa de vocês que estão sempre sorrindo, dizendo que vocês têm origens. Mas quem é que respeita a placa? Não me pisem. Eu já vi todos que morreram, mas nem deu pra contar. Eu já vi todos os nenéns que aprendeu a falar, todas as crianças que aprendeu a andar. Eu quem vi o Einstein aprender a raciocinar. A cada dia que se passa eu só vejo desgraça, pois sou eu quem absorvo cada fumaça que a porra dos seus carros e empresas cuspiram. Os que disseram que eu ia acabar em 2000 mentiram. Ainda é tempo de mudança, não perca a esperança. Apaguem as lembranças dos sujos e escrotos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. Ainda é tempo de mudança, não perca a esperança. Apaguem as lembranças dos sujos e escrotos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. É quente mesmo o Brasil, um país de todos. Eu sou a rua, a calçada, a parede que é pichada, a mata que é queimada, a árvore que é cortada. Sou eu quem vi e sobrevivi a todas as guerras. Me apresento a vocês, fiote, meu nome é Terra. Terra.